Bonjour, vous avez appelé à Bergeron pour l'absorbe. Chalamé Bergeron, contactez Dana de Croix, c'est de San Juan, MG3, retirado. San Juan, 380, mais à Bergeron. Sois-y, c'est sûr, c'est de Montero, Mike, c'est à l'extérieur. Alex Montero, obrigado, é Portugal, 022. Bona nuit, 45, 30, 118, 95. 395, la même chose, encore une fois. Boa noite, meu amigo 45. Continua a aproximação, a gente não zero, o resto do meu controle. Aguarde. Acho que isso são os quatro dedos, 10 sec autorizados, ao diverso, a final 63. Digital code is 10-3-1-2-6, personal 8-5, if you're able to launch and find it, it's not so fast. 4-6-7-5, let's get to 1-2-5-4-5, when I jump in here, let's go to 0-2-2. Are you on again, Ruth? Autorizado, ao alinhar, decolagem autorizada, pistão zero. Vento 160 graus no zero. Oceania 201, Oceania 6328 to the small 35. Oceania 201, Australia. Tango Yankee 1 Bravo, boa noite pro senhor. Excelente, só um minuto de cruzamento, Lincoln Colorado. Excelente, mantenha a cura de visuais e ajuste a cura da 05. Apenas informe a altitude que está mantendo. Então, o senhor de investigação, para você que está chegando a Lima de Ona, autorizado em Erra Duma, e sendo para o nível de voo 054. 9 autorizado, olha em decolar, sistema 0, vento no 60 grau, 79. Alinha com o 0869. Então, o número é o seguinte, para o livre. Pode, digo, no 00, chama o controle e 120 decimal 8. Contato radar na decolagem, saída Arthur 1, no vídeo voo 3.60. Arthur 1, 3.60, 8.69. Santa 3, eu tava com a nossa condição no 0, pronto. Na 3897, autorizado. Alinha pistão no 0, 0 graus, mais mais. Alinha coluna 0, Santa 3, 8, 9, 7. A senhora já recebeu o hot charge? Ainda negativo. Ok, vai ser uma série de pagamentos. Fecha. Até tal dia, se o senhor está cancelado as instituições, os operadores de está autorizado o procedimento e chama estabilizado. Pede, eu vou te Eu vou colocar A senhora recebeu o Mordecai, arrumou o momento do voo? Aqui no Chile. Agora eu vou no momento do Chile. Perfeito. Grato, já que eu bravo. Eleva 3283, gente. Aprovamento de leste para passar para cancelar as inscrições. Deixe o na chegada do Magiona, deixa para 3, não sair, ajuste na 05. Controle, o seu 3897, passar de cordão na morte, vai ser. Aguarde. Obrigado. Jujito, que tinha uma tela, chama Turma em 198 do sinal 95. É, gente, não tá. É, o papai, tá, vou ver se é legal. Papai, tem Jujito, tinha Miguel, com a aproximação, aí posto externo. É, eu vou dar já. Gente, por minha saída está chamada agora ao Jumotê, utilizado em base pela direita e posto final no 7. É, eu vou ficar legal. Afinal, vai ser travado, vista de Alabama. Batalha do Vitor Charlie Hotel, autorizado pouso fiscal 17, em atuno 50 graus, 8 nós. Sim, professor 1 0 1 0, senhor. autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 9 nós. Autorizado pouso, pouso, pista no 0, Gillette, papapá. Após o pouso da aeronave na curta, autorizado o alinhar e manter a pista no zero. Após a colagem na curta, a prática da curta, autorizado o alinhar e manter no zero, vou dizer mais fácil. Papapá, no solo 23, libera a direita, chama solo 1, 2, 1, 1, décimo 9. Libera a direita, chama 2, 1, 1, décimo 9, 10, papapá, porra. Autorizado, decolagem no zero, vento no 5 graus, 9 nós. Eu decolagem no zero, vou dois. decolou 2184, decolou 2000 na Momo. Voo 2184, contato radar na decolagem, saída Momo, exigível 370 sem restrições. Livre ascensão sem restrições para o 370, com 2184. Alguma possibilidade de coordenar com o controle voamos na proa de Froti? Aguagem, princípio, caso deseja, cruzado Cogibo. Cogibo, voando inicialmente Cogibo, obrigado. Buco, voo 2184. Direto a Buco 2184, muito obrigado pela gentileza. Papá Charlie, India Eco, autorizado pouso no 0, vento, 150 graus, 8 nós. Pouso autorizado, Charlie Eco. Chanel 259, decolou 2789. 2789, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, aqui na linha 259, decolou, está passando o teu pé, nós estamos com o som. 259, contato com o Rodar na decolagem, saída de São Lono, Vigivão 380, Vigivão 380, com a direita na proa de Leda, o Chanel 259. Pode entrar com a curta atualizada, olhar e manter. Pode entrar, pode manter. Voo 2184, chama Recife, em 126, decimal 85. 126, Recife, 2184, muito obrigado pela gentileza, boa noite. Boa noite. 145 autorizado, decolagem no zero, vento 160 graus, 8 nós. Lembra direto ou 645? Autorizado, Lembra, agora 645. Obrigado. Chama Recife em 1-18-35.